3:40 na Confins. 145 Confins, confirme autonomia. 3:40. Afirmativo, tem 35 no 7, tem táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera no 0. Quando pronto, no ponto de espera, 208.6012 no altímetro, bom voo. Táxi autorizado para lutar 35 no 7, Juliette Alfa no ponto de 286. Autorizado, decolar, 120 grau, 069. Tá 3153, Salvador Galeão, autorizado nível 380, decolagem da 10, primeira curva à direita, prefira a saída da El, Leda, após Leda voa direto posição Bidev, Bravo Índia, Delta, Eco Victor, onde intercepta a rota Upper November 857, após Porto Seguro, após Upper Zulu 16, após conforme o plano. 5505 no transponder, 198 ao controle, então 3153. Deixa autorizado, Galeão 380, decola 10, curva direita da El, Leda, após Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, acena 5505, 198 ao controle, 3153. Cotejamento correto, após quando pronto para acionamento e push, TAN 3153. Total 9900, desce para 2000, ajuste 10 no 2. Autorizado ILS da 10, informará estabilizado. 98 com 804. Sim, bom dia. Nada, bom dia, com 804. Papa Romeo Lima, Lima Alfa, decolou 05, está autorizado com curvar esquerda agora e cruzar 28, mantendo 1 no 1000 pés. Positivo, mantendo 1 no 1000 pés, está autorizada a curva à esquerda, o Lima, Lima Alfa. Salvador, bom dia, tá 3507, aproximando o ponto de espera. Bom dia, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, tá 3507. Mike Alpha, contact Recife Center, frequency 126.0, alternating 128.8. Patrulha Gol 804, bom dia, passando o momento 3500, subindo para o 360. Gol 804, contato radar decolagem, submantém a nível de voo 360, saiu da El. Da El, Gol 804, 360. Charlie Mike Alpha, control. So Charlie McAfee, we do confirm to contact now radio 126.0 and the backup 128.8, confirm? Affirmative. Thank you, bye bye madam. Então 9910, autorizado ILS X-Ray, busto no 0, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, dando 0, reportará estabilizado, total 9910. Chame o controle, Salvador, 119.8. É, integrado, bom dia. Bom dia. Bom dia, o Papa Romeo Lima, Lima Alfa. Papa Romeo Lima, Lima Alfa, mantenha-se em condições visuais, corredor forte. Oi, Silvio. Libera a ascensão 055, senhora. Está presente? Libera ascensão 055, Lima Lima Alfa. Entre ascendendo a 055, Lima Alfa. No 4. Lima Lima Alfa, confirme a radial de distância que irá ser fechada em Salvador. Confirmando, senhora. Não deu para copiar. Lima Lima Alfa, confirme a localidade de destino? Aracaju, Aeroclube. Sente. Controle, o Papa Papa, Mike, Juliette Romeo. Aguarde. Total 99190, complete aproximação, chame torre 1, 18, 6. Total estabilizado, chama a torre 1865, 86, confirma? 118, decimal 6. 118,6, total 9990. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Tá livrando o seu de Pernambuco, vai manter a vertical da Avenida Paralela até o Parque de Pitambu. Controle ciente. Salvador, bom dia, total 9910, está na final, baixado e travado, passando externo. Bom dia, aguarda autorização de pouso. Aguarda, total 9910. Alinhar e manter, 17. Decolou o sono zero, chame o controle, bom dia. Bom dia, obrigado. Sou 3597, contato radar, decolagem, subo mantendo de voo 380, saída agora de transição fita. 380, agora fita, 3597. Oscar Papa Alfa, autorizado decolar, 100 grau, 069. Autorizado pouso, confirmo uma centena com 0,6. Autorizado pouso, total 9,9,0. Polo T3, 1,5,3, pushback, acionamento no 0,8. Aí manter November Oscar Romeo. E pushback, T3, 1,5,3. IP 5514, autorizado a linha e manter. A linha mantém 1-0, 5514. Papá Romeu, Oscar Papá Alfa, decoloso 1-2, chame o controle até o regresso. 198, controle, presente, grato. Papá November, Oscar Romeu, fique atento ao Oscar Papá Alfa, sua frente que decolou, autorizado a decolar 1-0 grau, 069. Axé. Papá Romeu, Oscar Papa Alfa, mantenha-se com condições visuais, corredor Axé. Alfa. Oscar Papa Alfa, informa que é um tráfego se aproximando do Parque de Pitu, mantendo 510, Mike Juliette Romeu. Mantenha-se pela atento. Gente, confirmando é o Alfa Victor Juliette? Não, é o total 9910. Certo, aqui tem duas aeronaves modulando, ok? Grato, no visual. Trazendo para o controle. Floreal, papapá, não tem derrota, não. Vou fazer com Juliette, pátio 4, aguarde para a cópia. Decolar, estrip 55 no 4. Sequência mais igual. Oscar Papa Alfa, check transponder. É caso a caso. Ok, mesmo após eu falar com a aeronave, escutou ou não? Não, negativo. Gente, grato. É, ela fica no pátio um pouco distante dessa posição aí. E como aconteceu isso, ok? Grato pela informação. O Alfa Victor Juliette, pronto para a cópia? Romeu Juliette, apenas confirmando, consegue escutar o total quando estava modulando? Recife, frequência 125.1, alterna 33.25. 351, pode confirmar a secundária, 3325. Primária 1251, secundária 13325. 3325, obrigado, bom dia. Victor Juliette. Via Bonf, desça para 2.000 pés, ajuste 1012. Via Bonf para 2.000, 1012, 1605. Comandante Cordial, bom dia. 35514, decolando o perfil da Pucajá, na sua escuta. 35514, contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo 150 na saída Puca. 150, sem restrições, 35514. 02 a bordo, pátio 4, fracionamento táxi à torre, 108.6, bom voo. Salvador, Rio 5973, bom dia, 310. Afirmativo, Rio 5973, pronto, cópia, Recife. Você escuta. Rio 5973, Salvador, Recife, autorizado nível 310, 310, upload 58 é a rota, decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju, aciona 5003 no transponder, 198 é o controle, Rio 5973. Autorizou 310, Recife, decola 10 com curva esquerda, upload 58, Puca Caju. 5003, é o código 0980, é o controle, o Rio 5973. Correto, para 13, após quando pronto, pressionamento push, Rio. Reportará, Rio. Solo 3153 para o táxi com 129 a bordo, 3:57 até na Campina. 3153, livre táxi, via pátio, Juliette Alfa, até o ponto espera no 0. Quando pronto, o ponto espera, 286, 1012 no altímetro, no 0, no 2. Pátio, Juliette Alfa, no pronto, 282, ponto 0, 15, mantém nível 055, Lima Limão. Sente. Aqui já tinha uma antena sobre o próximo alcado. Controle ciente. Controle 3514, efetuando pequeno desvio à esquerda. Sim, aprou. 040 por aproximadamente mais 2 milhas, senhora. Sente. Voo 605 autorizado ILS, XAI, pista 1-0, reporte estabilizado, som, tráfego, posição 12 horas, 4 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés, não vai ter efeito na sua aproximação. Ok, interceptor, apresentador 1605. Então 35197, chame centro Recife 1260, terra 288. 1260, 288, então 357, obrigado. Gol 1605, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, até já. Bom dia, Controle Salvador, é o TAN 3259, informação Golf, cruza 180, descida 140. Então 3859, acendo identificação, chega da Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste na 012. 4.000 na Bonf, no 012, no TAN 3859. Oscar Papa Alfa, vertical para o da barra. Oscar Papa Alfa, confirme de intenções. Rua 300, Cruz das Almas. Oscar Papa Alfa, autorizado para o destino, frequência livre. Oscar Papa Alfa, confirma estimado de pouso? Ciente. Mark 716, levando sobrevoo próximo ao cabo, vamos por outra liberdade. Controle ciente. Salvador é o 3153.0.0, pronto. Mantenha o ponto de espera, TAM 3153. Autorizado, alinhar e manter. Ali mantém da 3153. 45, formação Golf para Ilhéus. 35345, pronto, cópia. Tá pronto. 35345, Salvador Ilhéus, autorizado nível 280, decolagem da 10, primeira curva direita, terceira saída da El Leida, pós Leida, direto Ilhéus. 5021 no transponder, 1098 ao controle, 35345. Repetiu o transponder, controle, por favor. Afirmativo, o transponder é o 5021, 5021 e o controle em 119.8. Autorizado Ilhéus, nível 280, recola da 10 com curva direita, saída da El Leda. Transponder 5021, controle 198, trip 5345. Correto, posição remota, reporte quando pronto para acionamento push. Chamará para acionamento push 5345. Salvador, bom dia, papapá, Mike. Sim, papá Mike, Cairu, confirme o pátio. Tá no pátio. Pronto, cópia. Tá pronto. Limpa para Mike, Salvador, Cairu, mil pés, decolagem da 7. Primeira curva direita, corredor axé, aciona 0126 no transponder, 1098 ao controle, limpa para Mike. Correto, 4-5, confirma o POB? Tem um aborto. 01, eficiente, para acionamento táxi 108.6 agora. 108.6. Alô, Salvador, bom dia, gol no 605, livrou, tá na Alfa. Sem seria o gol no 605? E Matisse, estou escuto. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta na saída do pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportará. Gol no 605. Quem manda? Paciente, posição 3, gol no 605. Confirmando a matrícula do da nave na Alfa, gol no 605. Afirmativo, no 605. Tá de autorizar direto na caída, senhora. Aguarde coordenação 355 no 4. 55 no 4. 3, pátio principal, 03 é o portão. Afirmativo, paciente, gol no 605. Salvador, Papa Romeu, Alfa Romeo, Romeo Bravo. Alfa Índia Bravo 3, Ina, 1 minuto, cópia por gentileza, 280. Pronto, cópia, corrigindo o Alfa Índia Bravo. Pronto. Alfa Índia Bravo, Salvador 3, Ina, 280, nível autorizado, decolagem 1-0, primeira curva esquerda. Perfil de saída Momo, Alba, após Alba, direto Petrolina, após direto Teresina. 5006 no transponder, 198 é o controle, o Alfa Índia Bravo. Autorizado Teresina 280. Após a decolagem, saída Momo Albo, direto Petrolina, direto Teresina, transponder 5006. Pista no zero, controle 1198, Alfa Índia Bravo. Correto, cotejamento, reporte quando pronto no Pato 3, estacionamento push. Reportará pronto, Alfa Índia Bravo. Controle cliente. Animal Alfa, controle. Confirme estimado de pouso. Cliente. Pode prosseguir na descida, tá 3859. A 3859, via Bonf, desça para 2 mil pés, ajuste na 013. Via Bonf, 10, 13, 2 mil, tá 3859. Que chamou? O animal autorizado descer até 035. São. Olha o Tetrazuno, 5 dedos, forma de desvio direita pro 230 para. Essa formação. Tetrazuno 53 autorizado desvio, subregistro de nível de voo 360. 360, e pronto, para a decolagem ao frigilete. Norte, está autorizado a prefeito Guardião, reporte fora do solo, se quiser te consigo, e fala um traço do toalho 150 alinhado na cabeceira 17. Salvador, 35514. Prossiga. É, foi autorizado, senhora? Vai direto a Aracaju? Cheio de guardião, sou visual com aeronave, com helicóptero, estou autorizado. Transferir para o controle, 119.8, transfere, 1003 ajuste, bom voo. 1003, 1098, grato até o retorno. Na direto Aracaju, chamará o centro Recife, 2852545, trip 5514. Lima Lima Alfa, desça para 3.510, ajuste 1013, chama Aracaju, frequência 120.30. Golfo Romeu, nível de voo 340, Aperuísque 50, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119.8, aciona 5022, TAN 3179. A transponder, condicionamento correto, 3179, portão 10, chame pronto para o pushback, acionamento. Autorizado, parte 5, Papa Mike, aposta na Papa Ninguém. Vai dar a porta para Papa, ou de uma forma. Informe que é um helicóptero na sua posição 12 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés sobre o voo, não vai definir nossa aproximação. Aqui está 7, o TAS 359, grato. TAN 3153, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 125, 133, 125 da 3153, bom dia. Um desses votos estimado. Estabilizado, TAS 3859. TAN 3859, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 86, bom dia, senhora. Mano, agora dá 97, em Papa Mike, após o tráfego, ali mantém. Após o tráfego, ali mantém, ó, ali mantém. Torre Salvador, muito bom dia, TAS 3859. Passando o Índia Serra, completamente configurado. 3259, vivo arma, curto na aproximação, informarei pista livre. Aguardo este aeroporto, TAN 3859, informo tráfego Charlie 150, que vai manter o litoral sul, sem interferir, ok? Cliente, grato, na sua escuta, 3859. O Alfa Vitor Juliette na escuta. Eu tenho o Alfa Vitor Juliette na escuta da torre. O Matias Romeu vai alternar liberdade e vai comprovando o que... Vitor Juliette na escuta da torre, Salvador. TAN 3859, tem pouso autorizado na 10, vento 100 graus com 5. Livre pouso 1 no 0, 3859 da torre.